mulher lá da minha rua, que é minha amiga e também é sua. Está separada, olha quem diria, se alguém me falasse não acreditaria. O marido dela é um vacilão, não soube dar valor, teve ela nas mãos. Chegava madrugada pra ela nem ligava, o mulherão daquele ele não enxergava. Até que um dia ela se cansou de dedicar a vida a quem não dá valor. Pegou as coisas dela e saiu de casa, e agora o ex dela está desesperado. E aquela santinha rainha do lar, a vida dela agora é na mesa de um bar. Sai com vários garotos que o chamou de amigos, e não tá nem aí mais pro seu ex-marido. Chega na balada é a mais paquerada, mas aquele trouxa nela não via nada. Agora anda chorando pelo que perdeu, não soube dar valor, olha que aconteceu. Perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, não soube dar valor e agora perdeu. Cansou de dedicar a vida a quem não dá valor. Pegou as coisas dela e saiu de casa, e agora o ex dela está desesperado. E aquela santinha rainha do lar, a vida dela agora é na mesa de um bar. Sai com vários garotos que o chamou de amigos, e não tá nem aí mais pro seu ex-marido. Chega na balada é a mais paquerada, mas aquele trouxa nela não via nada. Agora anda chorando pelo que perdeu, não soube dar valor, olha que aconteceu. Perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, não soube dar valor e agora perdeu.